Taíde DJ 1, salve, salve os verdadeiros arquitetos da música brasileira. Fala aí, Taíde. 1967, o mundo começou pelo menos pra mim. É, minha história reduzida é mais ou menos assim, ó. Chora, chora. Nasci em São Cristóvão, morador de Madureira. Desde pequeno acostumado a subir ladeira. Me lembro muito bem dos meus tempos de moleque, que sempre passava as férias no final do 77. Padre Miguel, sempre 10 na bateria. Saudoso mestre André, sempre soube o que queria. Futebol na rua, época no campo de baixo. Você sabe, meu de jeitinho era esculacho. Eu andava pelas ruas vestindo meu bate-bola. Se eu passasse em minha frente, era melhor tu sair fora. Carnaval de rua, perigoso e divertido. Mas passei por tudo isso, entre mortos e feridos. Graças a meu pai, o pessoal da tramela, Sérgio Cabrito, meu padrinho. Não, não dava trégua. Lembra do cassino Bangu? De vez em quando eu ia lá, curtia um funk, ver a mulherada rebolar com o Ender Gang, Gap B de outro match de James Brown. Era só alegria, não tinha pau. Quero ver se tu é homem, mané, do jeito que eu fui e que eu sou. Mas eu quero ver se tu é homem, mané, que nem a plateia falou. Aê, eu quero ver se tu é homem, mané, do jeito que eu fui e que eu sou. Mas eu quero ver se tu é homem, mané, que nem a plateia falou. No Andaraí, Grajaú, o bicho pegava mais. Quando pichava muro, sempre tinha um correndo atrás. Carlos Peixe, meu camarada, de vez em quando no piche, outra na baforada. Vida de moleque, sempre sangue bom. Calote no ônibus pra ir à praia no verão. Pra ficar um pouco mais, roubava no supermercado. Foda-se, pra mim isso nunca foi pecado. Sempre no maraca, vendo o Mengão jogar. Cinco atiros, chute, fazendo a bola rolar. Como já disse o hino, vou repetir com vocês. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Meu avô Peixoto deixou meu sangue rumo negro. Meu orgulho de ser carioca, meu orgulho de ser brasileiro. Skate na veia, só quem tem sabe como é que é. A sensação e o poder de dar um olhé. Campo Grande Norte, Shopping Street no Mé. Que é noite cinco voador, show do Defalho, Tomé. Que vender camisa na 13 de maio. Na situação, show no garagem, skunk, diversão de irmão. Meu Master Flash, África Bambata, Planet Rock. Rap, break, grafite, chegou hip hop cantando a vida. Mas vista por outro lado, é apologia. Com quadro, não adianta ficar bolado. Me entenda assim, minha rima não te faz rir. Minha apologia, parceiro, dá licença, sai daqui. Eu vim pra zoar, fazer barulho. Falar um pouco de mulheres, skate, sonho e bagulho. Sempre ligado, sempre sabendo o que quer. Sempre bom da cabeça, nunca doente do pé. Eu vou levando a vida, juro que vou. Só no sapato, sempre sendo o que sou. Eu quero ver se tu é homem, mané, do jeito que eu fui e que eu sou. Aê, eu quero ver se tu é homem, mané, do jeito que eu fui e que eu sou. Mas eu quero ver se tu é homem, mané. Canta aí. Vamos no beat, chega aí.